Eu quero tanto lhe dizer, não chore mais assim. E agora levante o rosto, chega de desgosto, Jesus não lhe quer assim. O que se passa com você? Jesus Cristo é sabedor. Vitória, que a vitória.